Skate, Adalcino, skid, soa bem. Diz o ditado, vai de flip vem. Ela dizia, tu é bolado e eu quero também. Ensinei a capa do disquim pra ela e disse, leva bem. Não tô pra puta nem pra luta, quem publica mais? Vim azedo e precoce, porém eficaz. Rap sem estrais pra não ficar feio, rapaz. Abafo o caso, se não rasgo o pipe, ninguém brinca mais. Hoje maduro e certas fitas, melhor deixar em off. Engula as rima ruim na hora do meu break coffee. Não tô pra love, eu tô pra off-road e mais nada. E se eu levanto da minha mesa, eu tenho um plano, camarada. Tenho 15 minutos antes da parada. Onde tomo meu café, sussurro um rap e canta encarregada. Fácil é dizer, ama nós no camarim, meu passa. Mas vai se fuder, ama fumar se não faz uma eu graça. Eu me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria, de onde cê vem? A caminhada é o mosaico, busca da retalho. A fatia do bolo é lá na casa do caralho. Eu me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria, de onde cê vem? A caminhada é o mosaico, busca da retalho. A fatia do bolo é lá na casa do caralho. Já fiz baixo na entrada pra dar baixa nesses bote. A vida é um clipe contínuo, então não vai dar pra dar corte. Vários portando argumento que não vai levar adiante. Aí meu chapa, eu sou obrigado a ser deselegante. Eu packing for um two-pack na caixa. Dalcin se vende, viste um bom cap na faixa. Cê tem o direito de discordar, então relaxa. Se for vir pro tete, até de truta, vem com a frequencinha baixa. Cada um na sua, Joe, meu mano, deu a pista. Bosta comigo o que quiser, que nesse move é vista grossa. Os pica grossa, faz a cama de gato nas costas. Trama o plano, implanta as grama e cê tá na roça. Vejo a fuga dos perdidos indo de quina em quina. Mesmo não cê na meta, vem de quebra umas mina. Vem da quebra minhas rimas, não confunda a que vim. Mesmo tu não cê na Bel, vão te olhar como caí. Me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria, de onde cê vem? A caminhada é o mosaico, busca da retalho. A fatia do bolo é lá na casa do caralho. Me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria, de onde cê vem? A caminhada é o mosaico, busca da retalho. A fatia do bolo é lá na casa do caralho. Me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria, de onde cê vem? A caminhada é o mosaico, busca da retalho. A fatia do bolo é lá na casa do caralho. Me lancei nesse bagulho, só que cê nem tá ligado, man. Antes de passar na portaria,